jogada divinal, redenção na função. Arqueiros do evangelho na mira do coração, visitando a quebrada e marcando os umbrais da porta. Pra quem tinha Rabi por morto, ele tá de volta. Vejo o rasante do anjo, queda dos grandes muros. A nova ordem mundial, líderes do futuro. Vejo o amor se esfriando e selvagem extinto. Ruptura da órbita, colisão do absinto. A grande estrela que sobre a terra se jogará. Para os ateus, asteróides prefere se enganar. Vejo João, ilha de Patmos e uma visão. Multidão, veste branca, povo da tribulação. E a janela que divulga toda a aflição da terra. Fenômenos naturais, terrorismos e guerra. O iceberg fardado sem nenhum sentimento. Leitos acima do nível, desmoronamento. Cagueta incendiado no pneu com água raiz. Rio de Janeiro assustado com explosão de gás. Líder do tráfico temido é trancafiado. Lidera no celular e o cabo é condecorado. Vejo o bispo convertendo o sangue de Cristo em moeda. Vejo o irmão do seu lado planejando sua queda. Mensagem subliminar, criança suicídio. É Disney World, entretenimento do maligno. A tradução de Pocahontas, amigo, te digo. É nada mais que demônio invocado do abismo. Dentre a magia, coloridas e contos de fadas. Quem você acha que é invocado na sala da casa? A maior fonte de demônios que o mundo já viu. Gato com nome de Lúcifer, Cruella de Vil. Na capa da Cinderela não se vê indecência. Feito pra nossas crianças, cheia da inocência. O pilar do castelo fica no fundo da imagem. Forma de órgão masculino, isso é sacanagem. Somente um pouco do mais simples é o que relatei. É Minnie Mouse lésbica e Mickey Mouse gay. O Aladdin disfarçado de bruxa invoca o cão. Faz o conjuros na tela da sua televisão. Sei que é difícil acreditar, mas sei que é esquisito. Porque o desenho de um cavalo com nome de espírito é bem claro e visível o bem e o mal. Dobre os joelhos e peça pra Deus visão espiritual. É Casa Blanca e Roma, vejo na visão. É fechamento das igrejas, unificação. O cumprimento chega rápido que nem Sedex. Somente quem tiver visão recusará o Moldex. Chip na mão esquerda ou na testa pra marcar. Único meio de comércio se identificar. Bispo garçom de lavagem, espírito de porco. Coloque tiro na que quer, demônio do seu corpo. Me dá dinheiro, te liberto, te encho de calma. Tá combinado, estelionato, golpista de alma. Eu só não sou testemunha porque não vi a briga. E o preguiçoso no te mato vai ter com a formiga. Não prega salvação e as ideias não soma. Pastor não é profissão, não trabalha, não coma. O 13 atrás do volante mata a família inocente. O skinhead nazista, racista que odeia crente. O gambé com arma fria, sem motivo, seco pente. No adolescente inocente que na obra é servente. Mundão tá louco, tá cruel. Deus imploro que nos dê força, tô de pé porque sempre eu oro. Na nota de um real, tem Deus seja louvado. No dólar, olho no triângulo, marca do diabo. Tudo que eu vejo é real e não patifaria. Potências governamentais são da maçonaria. Só vai sobrar espinho da flor e o amargo do fel. Eu vou descer pro rio de Cristo e vou subir pro céu.